enquanto esse dia não vem. Quero passar todos os juntos ao seu lado, meu bem. Você precisa entender que a minha vida só se torna tolerável com você. Tem que concordar. Toda nossa hora não chega, a gente pode se beijar. Pode aproveitar. Toda nossa hora não chega, a gente pode se beijar. Ai, ai. Toda nossa hora não chega, a gente pode se beijar. Valeu!